Se acordar, eu e você se envolvemos. Pensar que estou vendo o mar rasgando a cerca do sertão. A saudade do meu coração, a saudade do meu coração. Todos os rios vão transbordar com as águas turvadas serras. Não haverá mais guerras e a paz sempre reinará sobre as ondas azuis do mar. Sobre as ondas azuis do mar. Chico se acordar, eu senti por emoção. Pensar que estou vendo o mar rasgando a cerca do sertão. Mudou meu coração, a saudade do meu coração. Todos os rios vão transbordar com as águas turvadas serras. Não haverá mais guerras e a paz sempre reinará sobre as ondas azuis do mar. Azuis do mar.